dona de uma decreta feriado nacional. Toda segunda-feira pra nós vai ficar legal. Dona Dilma assine, faz alegria do povo. Que sábado e domingo nós já tá achando é pouco. Segunda-feira vai ser dia de cachaça. E o final de semana vai ter muito mais graça. Um dia mais pra gente poder farrear. E na terça-feira a gente volta a trabalhar. Vamos, vamos. Hey! Dona Dilma decreta feriado nacional. Toda segunda-feira pra nós vai ficar legal. Dona Dilma assim faz alegria do povo. Que sábado e domingo nós já tá achando é puro. Dilma decreta feriado nacional. Toda segunda-feira pra nós vai ficar legal. Dona Dilma assim faz alegria do povo. Que sábado e domingo nós já tá achando é pouco. Segunda-feira vai ser dia de cachaça. E o final de semana vai ter muito mais graça. Um dia mais pra gente poder farrear. E na terça-feira a gente volta a trabalhar. Hey! Dona Dilma decreta feriado nacional. A rocha de uma rocha. Dona Dilma assim faz alegria do povo. Que sábado e domingo nós já tá achando. Dona Dilma decreta feriado nacional. Toda segunda-feira pra nós vai ficar legal. Dona Dilma assim faz alegria do povo. Que sábado e domingo nós já tá achando.